Emprego, tem problemas no ano. O governo fez ele entrar pelo cano, pelas barbas do profeta. Não cumpriram nenhuma meta. Campeonato de Fórmula Mundial, a última corrida no Circuito Oval, pelas bases do Profeta. Saiu reta, bateu na reta. Forte no verão, por todo lado somente destruição, pelas barbas do profeta, menor cratera foi aberta.